cheio de alegria, e eu andando com Deus, sem tormento e dor, não tenho temor, estou andando com Deus. Se alguém chegar e me perguntar a razão do meu viver feliz, eu direi cantando assim: estou andando com Deus, andando com Deus, aleluia, eu estou andando com Deus, andando com Deus, andando com Deus, andando com Deus, andando com Deus, andando com Deus, andando com Deus, aleluia, eu estou. Estou andando com Deus. Amanhece o dia cheio de alegria, e eu andando com Deus, sem tormento e dor, não tenho temor, estou andando com Deus. Se alguém chegar e me perguntar a razão